Contato radar, sobre a via, saudação, voo 1,

estado guardando, não é? Investiga. Quando possível, solicita apoio no Pátio Galera. Agora, até sim, Pátio Galera, vem 320-04. 320-04, Guardião 01. Mas, Lef, a gente faz um supervisor sobre o Vitória da Conquista. Quando, então, se houver condição de pouso, a gente pousa. Se negativo, consegue direto com fins via Vitória da Conquista. Com supervisor e Conquista. Gente, então, entendo que vai seguir Lef ou Lef Conquista. Elefa, Elefa Conquista, Conquista. Se negativo, direto com fins. Gente. Olha, 094, muito bom dia, sentido Alfa. Quando 094, deixa eu controle Salvador, sem identificação. Ele se mantém no nível 120, via chegada. Repita. Repita, 120-04. Vou seguir na descida, outra é 300 metros. 308, mais uma desça para 2010, ajuste 1021. Reporte para início de procedimento e olhaço no pistão do Lula. Estado de Pedro, estado 1021, reporte de procedimento do Lula, cabeceira 1071, chame Centro Recife na frequência 12835, alterna 1251. Como é que você está? 2171, Centro Recife em 12835, alterna 1251. 2235251, gol 2171. seu nome é secretário, chama o preço, tá? Ah, só. Bom dia, no pronto, seu decolagem. São 094. Alguém 783, chama o Centro Recife, frequência 1260, alternada 288. 260-288. A intenção é prosseguir com a Prewish, é isso? Sintonizado para o centro histórico, o Terra do Oeste, quem faz? Ok. Preciso ser direto agora para a transferência do controle, isso é o Terra do Oeste. Pode, amigo. É o que eu vi que somente o eixo de decolagem da pista 2. Poxa, ele está fazendo decolagem no Terra do Oeste. Gente, são 3896, continua por estimação, aguarde a autorização de pouso. Para a surpresa na repouso, está 3896. Aumentado o Axe, meu controle Salvador, e 120, disse 08. 208, erro. Controle Alfa Palmeiras, Serra do Eco. Você é Papa Palmeiras, Serra do Eco? É uma da Ima, tá, mantendo o próprio centro histórico, sobre o centro histórico e fronta balança. Gente, Serra do Eco, mantendo as condições visuais, 500 pés, aposto quando no local de sobrevoo. Traigo. Sim, 189, estado por autorizado, pista 28, vento variável 03 nós. No solo 24, libere a esquerda. Antes da alta, você me escolhe um 2, 1, decimal 9. A patrão do Vitor se libera, está saindo a descansar. Vanda Lagoinha, espero que você possa chegar de pit. Reporte quando pronto para descida. Controle 719, sendo identificação autorizada a chegada e pit, cancelado as restrições de velocidade, deixa para o nível de 050, ajuste no 031. Autorizado a chegada e pit, liberada a restrição de velocidade, considera que chegada, mas a 021, ajuste. Controle encerrado, né? Controle encerrado, Leco. Autorizado para o sul da presente, para evitar a formação, segue via lateral. Obrigado pela sua. Pista 28, vento variável com 02 mais. Após a decolagem, mantenha a reta até 2.500 pés. Frente autorizada alinhada e pulada 28, vai manter a reta até 2.500 pés. Gol 1230 após a hora. Bônus 094, complete nosso procedimento, chame a torre em 198, decimal 95. 295, 094, boa. Aproximação, só no trago da companhia iniciando o relógio no presente momento, eu volto para o Chile. Eu tenho o Leco. Frio sobrevoando. Continuando. Tudo bem, Sierra Juliana, com reporte na 4. Uma, dois, três, zero, decolado aos 27. Me encontrei do Salvador em 120, décima 8. 2081, 230, tá bom? Pegou 1230, decolou. A estrela mantém a proa, mas vai abrir 15 graus à direita devido à formação. Chegou 1230, livre de desvio, escuta com a 3043, 70, sai da área. Gente, já está autorizado o varão da presente? Sou de Arão, é bom, no 230. Guanaron 230, na Gol. Continuando, computador, o canal da barra, sendo o eco. Sente o eco. Autorizado o final do procedimento LS Zulu, pista 28, deixa para 2 no pé e a gente permanece no 021 na parte contabilizada. Para 2 no pé, 021, autorizado de LS Zulu, vai cortar a camisada do 279. 230, autorizada para o meu Fox 018. O meu Fox 0918-1230, muito obrigado. Chama centro existe na frequência 1285, 1285, autoriza o Sérgio Leque cruzar o objeto de decolagem da 28. Vamos tropar a Sérgio Leque, Sérgio Leque. Passamos o Sérgio Leque autorizado o cruzamento, reporte com o visual com a IMA. Reporte com o visual com a IMA, o Sérgio Leque. Com 3740. Unidade de voar ao PRIM para livrar a formação à nossa direita. Autorizado PRIM, com 3740. Direto ao PRIM, 3740, ainda receito 120. Com 3740, autorizada a descida para a nível de voo 050. 050, tá, 3740, obrigado. Encontrou a Nordeste, vai fechar quantas milhas do aeródromo? Somente mantenha a minha escuta e reparte fora do solo. Hoje azul 4451 na porta de espera da 28 pronto. Ali mantém, azul 4451, pista 28. Ali mantém na 28, 445. Olha o Vitor, Kilo Delta, civil 060 para prosseguir na descida. Capitão Vitor, Kilo Delta, desça para 4 mil pés, a gente chama 021. 4 mil, V21, Vitor, Kilo Delta. 3740, autorizada a descida, 3 mil pés, a gente chama 021. 3 mil pés, 021, ajustado, 3740. Romeu, Serra, Rio Eco, chama agora a torre na frequência 18, decimal 95. 1285, Eco. 1298, acendo a identificação, via chegada até PT1, desça para o nível de voo 120, ajuste 1021. Viu 4451, decolar 239, mantém a reta de 2500 pés, chama o controle em 120, décima 8. 208, obrigado, bom final de semana. 39, desça para 1500 pés, voando o Ceasa. Para 1500 pés, voando o Ceasa, vista Kilo Delta, graças. Está tocando vista Kilo Delta, ajuste na 021. 7, Delta. Controle de chamador, bom dia, azul 4451. 4451, contato radar na decolagem, mantém a frota 2500 pés, apresentação do perfil da saída de São Paulo, subindo e mantendo no visual 1000. Ok, mantém o rumo da pista até 2500, após a esquerda, intercepta São Paulo até 1000. Controle de chamador, bom dia, azul 4451. Subindo mais azul 1. Guardião 01, mantendo em condições visuais, na escuta do controle. Localizador azul 2719. 2719, complete 9 procedimentos, chame torre em 118, decimal 95. 2895, ó. 4740, autorizado final do procedimento ILSG, pista 28, desça para 2000 pés, reporte com a estabilizada. Para 2000 pés, autorizado ILS Zulu, pista 28, vai chamar estabilizado para 3740. 3198, confirme seu plano de uso. Afirma, PROA 08, para. Sentido de uso, a PROA 080, reporte quando em condições de prosseguir na PROA de meta. Repassará, são 3198. Possibilidade de varo 3? Negativo, não chove mais sobre o campo. 240 graus, 0619, utilizado o pouso. Livre pouso, pista o azul 279? Afirma o azul 2789, autorizado o pouso, pista 28, vento 240 graus, 0619. Livre pouso, pista 28, azul 279. Com 1, autorizado de via na proa 230, correndo por quantas milhas? 10 milhas, só testar uma formaçãozinha aqui à esquerda. Gente, é o 445, não pode vir, viu, Lida? Pode vir, Lida. Alice, Alice, Alice, você não acha no portátil? passando nível 1400 para 1200, tá? 3198. Passei 1198, autoriza a descida para nível de voo 1100. Nível 1100, tá? 3198. Passei 1198, como tráfego em posição 10 horas, 18 milhas, como sudeste, cruzando nível de voo 070, em subida para nível de voo 100, em eco 1900. Tá, está 3,4,4,5 anos, como tráfego em posição 11 horas, 15 milhas rumo nordeste, cruzando 130, descida para o nível de voo 110, norte 320. Ok, vou ter que aumentar um pouquinho o desvio à direita na proa 240, ok? 7 milhas de desvio, subindo uma perna de voo 100, 4,4,5. Ok, descida nível 100 na proa 240. Fazer o alcance para vir para aquilo delta. Passando o Vitor Kilo Delta para imigração do circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118 de Simão Lincoln. 1275, Vitor Kilo Delta. Atende nível 190, tá 3198. 3198, tráfego superado, desce para o nível de 050. Nível 050, tá 3198. Registro no 021. Essa é a possibilidade de a prova lançar em março, tem umas formações aqui bem em cima da serra. Você é autorizado em subida para o nível de 320. 320. Vitor, se tiver condições de iniciar a redução, ok? Estou com tráfego 10 milhas da captura de 2. Ok, vai reduzir o Vitor Cardel. 740, completado o procedimento, chama a torre em 118 desse modo ali. 895 com a torre completa 3740, obrigado e bom dia. Azul 4451. Precisa de 4451. Posso prosseguir na proa de morte, vai dar presente? Agora de utilização do centro de ficha 4451, eu vou ler inicialmente. Ok, ler inicialmente. Vitor, aquilo deve ter forma que está visual na SEASA, vai manter espera aqui, aguardando o salto na final da 190. Gente, Vitor Kilo Delta, curva pela direita, ok? Agora eu vou seguir para o final da nossa. Tem que com curva pela direita, Vitor Kilo Delta. Gente, o Xanem 1140, mantenha o ponto de espera pista 28. Na proa 055. Afirma, convertida proa 055, tá 3198. Afirma, esquerda 055, limitado pelo localizador, deixa para 3000 pés, ajuste na 020. 3000 pés, limite localizador, 1021, tá 3198. 3740. Charlie, Charlie, só aguarde para ingresso. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, confirme. 0 graus com meia dúzia nós. Ok, gente. Cuidado autorizado para seguir com a final da 7, agora a instrução de pouso. Certo, vamos prosseguir final da 7, Vitor Kilo Delta. Gente, confirma quantos minutos para a reta? Eu passei com o vídeo, só que não... Isso autorizado na sala de 4 e 7, liberou o via taxiway action 121 decimal 9. 4-0. Confirmado. A prova solicitada é logo após o decolagem? Após o 2500 pés mantendo ele na pista, a gente curva à direita vai interceptar 007 pela carga. A gente está solicitando no caso, bater 2500, curva na direita vai interceptar 020. Ok, está autorizado para seguir as pés dos 2500 pés direito na 020 agora para decolar. Você está vestindo o texto no site? Autorizado pouso, junto 220 graus, 619. Sente, ligo pouso no 7, vai achar travado, Vitor Quilodão. 27. Fez uma de 8, curva à esquerda na proa 015, limitado pelo localizador. Esquerda 095, limite localizador, com a previsão na 98. Será coordenado agora. São 3198, para interceptar o localizador, esquerda 0, corrigindo esquerda 330, reporte condicionalizado, autorizado final do ILS 1378. Estou a 330, contrato estável errado, com a 3198. Estanome 140, decolagem autorizado, vento 220 graus, 0,019. Decolagem, 140 graus. Autorizado 050, mantém a posição e aguarde para seguir o Tarpático. Autorizado para seguir com o Tarpático, se o Tiago Tiago já está atalhando, pronto, captura 35. Eu e Salvador, bom dia, vamos ter 48, ponto espera pronto. Mexe no 48, mantém a ponto espera. Vitor Kilo Delta, paz 3, prosseguir, tá 7, 5, frequência número de sala. Também 140, decolar 251, chama o controle 120, decimal 8. 208, Samará, 140. Controle na 25, tá 3098. Olha, bom dia, vou 739 com a alfa na sexta. Estou no 739, assinando identificação, autorizada a chegada de Pipiona, dessa via para o nível de voo 120, ajuste no 021. Rono 1-0 de Santa Cia. De Salvador, o Batista Renan 1-0, decolou. Na pista, Rono 1-0, com a passada na decolagem, mantém a pronta 2.510, após o agora o estado, 2 graus, 0 mais. A autorizado por pista 28, já 3198. Firme, 220 graus, 0619. Tá, agora sim, está livre a decolagem, o couro 648, mantendo a frota 36. Ponte no ataque foi até o ajuste na 021. Eu estou fazendo na Delta, mantenha a posição e chame novamente no 2219. Controle Salvador, azul 2743, ponte A de Ocida. 2743, desce inicialmente nível de voo 120, ajuste na 021. 120 inicialmente, azul 2743.